November 970, Sierra Juliet, established on Woodwise with the airport in sight. November 970, contact tower 118.95. 1895, Sierra Juliet. Sierra Juliet, 52, direito, 219. 219, boa. Boa. Back acionamento, gol 940, posição 5. November 970, Sierra Juliet, with it. Valeu, gol 9072, livrando seus coletas, boa noite. Gol 9072, boa noite, Drax-se autorizado via Alfa e Índia para o portão 03. Alfa e Índia para o 3, gol 9072. November 970, on the ground at 58, confirme parking 8, parking area. November 970, on the ground at 56, confirme apron. Say again the apron. We're going to give leader a call and find out what we're going to do. Okay, that's Alpha and Congrado, frequency 1290. Bye. Alpha 970 Sierra Juliet, taxi via Alpha and Kilo to apron number 3. Para o táxi 19400, está com 196 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Táxi autorizado até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 198.95, bom voo. E táxi 1895, quando pronto, gol 1940. Pronto, Goro 940. Zero ingresso, decolagem 120 com 10. Autorizado, Goro 940. Nove quarenta ao 01 19 8 19 8 9 4 0. Controle de Salvador, gol 1940, decola 1400 na Dael. Nove quatro zero, contato radar, suba ao nível de voo 360, sai da Dael. 636, nada aí, agora 940. Salvador, boa tarde, é o 352-18, transfere. 352-18, aciona identificação via Mário, desce para o nível de voo 050. Identificou, chegada a Mário, desce para o 050, 352-18. Juliette, Índia Zulu, prossiga. Juliette, Índia Zulu, confirme o código estacionado. Qual o código estacionado, Juliette, Índia Zulu? Juliette, Índia Zulu, como recebe o controle? Juliette, Índia Zulu, controle. Gente da Tango para autorização, nível 300 para o Galeão. Muito boa noite, Dan 3107, Galeão, nível 300, pronto para a cópia? Afirmativo. TAN 3197 está aprovado para Galeão, nível 300, decola da pista 10 com a curva à direita, em perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição BDEV, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta a aerovia Upper November 857 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5063, TAN 3197. TN, TAN 3197, autorizado o Galeão, nível 300, pista é 1-0, a primeira curva é à direita, a saída da EL direto, da EL, transição Leda, direto após, direto de Bidev, após a rota AP9857. O controle 19-8, transponde 5063, na 3193. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 2, informação X em curso é a tango, chama para puxa, acionamento 3197. Chamará para puxa, acionamento. Sol Salvador, o trip 5241 no pátio 3 para pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, trip 5241. Reportará para o táxi 5241. Gol 940, chame Recife, 3225, alterna 251. 325251, gol no 940. Salvador, é o trip 5218. 5218, prossiga. Autoriza a proa direto de Duna. Autorizado Duna, desce para 2000 pés, ajuste na 012. Duna, descendo para 2000, 1012, trip 5218, grato. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei do 2224, sem identificação, via Mandes para nível de voo. Pessoal, desce para 4000 pés, ajuste na 012. 4000, 012, na manhã, passarei 2224, quando possível, direto do ano. Passarei do 2224, da presente voadora. Dona, muito obrigado, 224. Salvador, Juliette de Azulu vai passar a Vera Cruz. Juliette de Azulu mantém assim condições visuais, 1.500, peça a porte Paris. Passar na Paris. Holândia. Copiado, Uberlândia, 86 POB, 3 horas e 40, livre táxi trip 5241, via taxiway Juliette, até ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 118, decimal 95, boa noite, bom voo. Livre táxi via Juliette até o ponto de espera da cabeceira 10, quando pronto, 1895, 5241, obrigado. Controle, Juliette, se isolou. Juliette, se isolou, prossiga. A pedido aqui dos passageiros, senhorita, tem como autorizar, coordenar com a torre, autorizar pouso na 35 e prosseguir via corredor axé? Tem o corredor Veracruz, agora de coordenação com a torre, Juliette em Jesus. Gente, é, Matera Veracruz. Juliette em Jesus, vou ir pelo fora da barra. Ficou 218. Autorizado ILS, é que se pista na zero, rapaz estabilizado. Ciente. Jesus, prossegue pelo corredor axé. Ciente, pelo axé, a partida presente, voa proa de Farol da Barra. Mantenha o número 500 para Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, deixa para 1.000 pés, ajuste na 012. Na 012, deixa para 1.000 pés. Estabilizado no localizador 5218. 5218, chame torre 1.1895. 1895, 5218. Sareto 2224, desço para 2.000 pés, ajuste na 012, autorizado ILS, aqui, pista na 0, reposta estabilizada. Portaria estabilizada, 2.000, passaria 2224. Afirma. Autorizado, ingresso de decolagem, 1.612. 5241. São veio, TAP, recebe para o nível de voo 080, iniciando. Entendeu, voar na proa de maré para 8080. Webjet 5723, o ITAP. ITAP, Web 5723. 9074, pronto, cópia. Pronto, 9074. 9074 está aprovado para Maceió, nível 350, pela aerovia, pelo ISC 58. Decola da pista 1-0, com curva esquerda, na saída da Puca, com transição Caju. Controle em 1.9.8, transponder 5075, gol 9074. Mantive autorizado 350, conforme, para o esquerdo 58, decola da 10, curva esquerda, saída da Puca, Caju. 198 é o controle, aciona 5075, gol 9074. Cotejamento correto, ajuste no 012, informação em curso é a tango, chama para puxa, acionamento, gol 9074. A tango vai chamar, gol 9074. Pouso autorizado, 1-0, vento, uma centena com 10. Livre pouso, 5218. 341, decolado aos 18, 19-8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, o trip 5241, cruza 1500 na sua escuta. Vem para o controle. O trip 5241 vai cruzar 2000 na sua escuta. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba ao nível 400 na saída da EL, após líder direto bridge. 400 da EL bridge, 5241. 3197, posição 8 para o posicionamento. Autorizado, chama para o táxi 3197. Chamará para o táxi 91. 3193. Jetson 723, desça para 2 no pés, altímetro no 012. 2000 no 012, web. Solo 20, direita 219. Direita 219, 5218. Solo Salvador, boa tarde. 5218 da Tripoli, na pista. Taxiway Alto. Muito boa noite, 5218, livre, táxi via Taxiway Alfa, Kilo e Pátio 3, atentando ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5218. Isolou? Chama a torre, 118, décimo 9. Gente, 118, décimo 9, 5. Muito boa noite, TAM 3603, Guarulhos 340, pronto para a cópia? Pronto, prossiga. O TAM 3603 está aprovado para Guarulhos, nível 340, pela aerovia para o ISC 50. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição BDEV, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta a aerovia pelo ISC 50 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no